Cobra 063, decolagem, pista no zero, vento 250 graus, 079. Cobra 06, decolar 27, controle Salvador, 120, decimal 8. A gente prossegue para pouso na 10, 128. Um momento, senhora, tá 3304. Cobra 76, prossiga. Cobra 76, check para fora. Ingresso na final da 2Z. Gente, na 3304. Cobra 06, acione identificação. Acione 51 e identificação. Cobra 06, contato radar na decolagem. Suba para o nível 260. Sim. Para evitar tráfego, curva agora à esquerda na proa 020. Escuta. Vou deitar trás, eu curvo agora à esquerda no Pro 020. Quatro? Eu tô 3304, aguarde depois. Ok, aguarda, tá assistindo 4000, tá? Curve agora à esquerda na Pro 1110. Esquerda 1110, tá 3304. Se autorizar, a gente voa Sierra Vista 361. Autorizado Sierra Vista 361, desça para 3000 pés, ajuste no 097, tá 3304. 3097, tá 3304. Então você vê LS X-Ray da 28. Afirmativo, senhora. Gente. Confirmando com a Oceana, controle OTAN 3304, Serra Vista 361 é 4000. Então, confirma pra mim? Afirmo, mas tá livre da altitude, do tanto 3304. Ok, livre da altitude, da restrição de altitude, tanto 3304. Sobra 06 a 10 milhas nordeste do VR. Salvador, já sua navegação na Pro de Código. Salvador, bom dia, Gono 095. ATG é Gol, pronto. Na escuta, prossiga. A posição, prova. Por favor, valente a posição. Tango Romeu, Oscar, Victor Alfa. Gol 1095, autorizado decolagem pista 28, vento 240 graus, 07 nós, mantenha pronta a 2500 pés. Pista decolada 28, mantenha pronta 2500 pés. Gol 1095, mantendo pro ato 2500 pés, decolar 235, chama controle 1208. 1208, gol 1095. Ele gol 1095, bom dia. Gol 1095, contato radar na decolagem, submantenha voo 360, via saída, Elefa 1. Elefa 1 no alto. Elefa 1 no alto, mantendo a proteção 2500. Afirmo, a Gol 1095. Entendi. Serra Vista 361, TAM 3304. TAM 3304, autorizado o procedimento LS, foi pista no zero, desço, mantenha 2500 pés, ajuste altímetro no 097, informe passando Serra Vista 363. Comandante 363, TAM 3304. Abandonando o Bravo, tração, você trevou na paralela, altura do shopping paralela, sua escuta, Mike Literal. Chat, Mike Literal, autorizado, informe quando iniciando o sobrevoo. Amaral, iniciar Mike Literal. O essencial nacional está quantas milhas do aeródromo, Mike Literal? Confirme. Informação para o Mike Literal sobre o seu essencial na, pro ILS X-Ray. Quantas milhas afastadas? Não consegui compreender a sua mensagem. Quantas milhas está afastado o tráfego no procedimento ILS X-Ray? Afirmo, não tem um tráfego na final agora. Vai a linha 1-0, Mike Literal. Não, nós estamos operando com a pista 28, o tráfego que está na final, ele está a 10 milhas para a pista 28, o tráfego que nós temos decolando da pista 28 é o Gol 1095, o qual de primeira nave é Banco 73787, passando 7500 pés. Gente, compreendeu de forma errônea a mensagem, agradeço a informação, Mike Literal. Obrigado. Alterna 126.85. Vem para Recife, 12545, 12685, roda 06. Tinha visto 363, tá? 3304. Tá 3304, confere, completo final do procedimento, LS X-Way, pista 28, chame torre, 118.95. 295, tá? 3304. TAM 3304, ajuste no 097. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Atenção, 3304, autorizado pouso, pista 28, vento dos 40 graus, 07 nós. Ele pôs na 3304, na pista 28. Sou Salvador, azul 2796, pronto, ponto de espera da 28. Gente, o azul 2796, mantém ponto de espera da Golf. Mantendo ponto de espera da Golf, azul 2796. Passa nível no 60, chama agora o centro Recife na frequência 126.0, alterna no 35.3. 126.0, 1253. Afirmo, 1353. 353, obrigado, viu? Bom dia. Boa. Vertical do shopping paralela, ponto ideal de sobrevoo, totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike Literal. Confirmo, Mike Victor Alfa, quantos minutos nesse setor? Ah, a mercê da exploração das imagens pela emissora, Mike Victor Alfa não informa, mas quando necessário, se dirige com o ProSul, Mike Victor Alfa. Tchau. Rio 2796, Lima, tem cabeceira 28. Lima, tem cabeceira 28, é Rio 2796. Santa 3304, Salvo 43, antes da Alfa, chame Salvador 121, 19. 219, Salvador, Santa 3304. Quase um Draé. Corrijo, um Alfa Tango 72. E devido a isso, solicito que prossiga para o ProAssu. E assim que decolarmos o tráfego, a gente retorna com o setor. Gente, está livrando com o ProSul, aguardando o retorno, Mike Victor Alfa. Azul 2796, autorizada a colagem, pista 28, o vento dos 40 graus, 079. Mantém proa até 2500 pés após a decolagem. Autorizado a decolagem do 28, vai manter proa até 2500 pés, azul 2796. Zero, aciona identificação, voe a posição 1, confirma está evitando desvios. Gente, informa o plano de desvios, voo no 1160, após desvios será orientado para a posição OP. Afirmo, o gol no 160 informe após o desvio, ao termo do desvio. Ok, informando. Mike Victor Alfa autorizado para retornar ao setor desejado, setor da Shopping Paralela para o sobrevoo. Gente, não avisa o tráfego decolado, Mike Victor Alfa. O tráfego agora cruza a 1000 pés, o Mike Victor Alfa. Tráfego Mike Victor Alfa retornando. Controle Salvador Azul 2796, Daron, cruzando 1800 pés. Azul 2796, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 170, mantém a proa até 2500 pés após sair da Daron. Ascensão 170, após 2500, Daron. Estou com o tráfego, Mike, Daron. confirmando, nós vamos atingir o 200, Gol 1160. Gol 1160, décima até 050. 050, 160. Está presente quando possível, coordena com a torre para pouso no Pátio 5, Mike Litoral. Passaredo 9794, próximo ponto espera na 22 pronto. Só Mike Litoral. Mike Litoral 7, aguarde coordenação da 12. Aguardando com o próximo Mike Litoral. 829794. Victor Alfa, voe para o de Itapuã. Mantendo-se em regra de voo visual, chame a torre Salvador na frequência 198.95, solicite instruções para breve do circuito de tráfego. 198.95 da presente, agradece, Mike Victor Alfa. Bom, a esquerda 2, decolagem 22, eu não interfere com sua decolagem, autorizado. O vento 230 graus, 06 a nós. Paciente, o 9794 do tráfego vai iniciar a decolagem. Tá fim de decolagem, o papapapá Mike Vitoral solicita pouso para Pátio 5. Gente, inicialmente é Portalha Itapuã, Mike Vitoral. Portalha Itapuã, Mike Vitoral. Iniciando 9794. Gente. Fiscal de Itapuã, se é autorizado, mantém a linha do litoral para aproximação pela 35, Mike Litoral. Obrigado, Mike Vitoral. Grava, Alfa. Diga-se, nós temos contato. Serena 9794, decola 250, mantém pro hotel 2500, fecha em controle 120.8. 120.8, 9798. Sou Salvador, Azul 2796, solicita pro dia Aracaju. Azul 2796, mantém o perfil da saída agora. Salvador, passaria da 9798. Para passaredo 9794. Confirme. 9794, isso aí. Contato radar na decolagem, sub mantém nível 180 via saída Elefa 1 Alfa. 180 Elefa 1 Alfa. 9794. Guardado. Que Vitor Alfa, se desejar, autorizado direto para 5. Vento 250 graus 069. A presente posição não tem visual do pátio. Vai para a interseção Papá, já girando base Mike Litoral. Salvador, muito bom dia, Azul 4299, próximo ao ponto de espera da cabeceira 28. Azul 4299, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém cabeceira 28, 4299. Estacional papai, está cruzado, Mike Vitrofa. Tem, estou estacionando a frequência ali, Mike Vitrofa. Pelo staff, fica atento ao Robson 44, ingressando no pátio 5, após autorizar até a interseção. É passando para ingresso, pista 35. Azul 4299, autorizado a colagem, pista 28, o vento, 260 graus, 08 nós. Gente, livre de colagem, azul 4299. 050, ajuste a altímetro no 0197. 1097, descendo para 050. E aí, pista, eu não posso voar para onde? Pista, senhor? Autorizado, chama 319, vou e pita. Autorizado, vai direto e pita. Confirma pra mim, eu posso executar também o procedimento de NSX Ray lá? Pode pit, vou usar a Victor 363 para final do procedimento de NSX Ray, pista 90, Oxenema 31. Após de pit, vai voltar 363 para final do procedimento, 31, muito obrigado. Oficial Lima, tem cabeceira 35, é passando pronto. Azul 4299, decolador 55, matrícula até 2500 pés, sem controle Salvador, 120, décima 8. É 2500, mantém a proa, 1208, azul 4299. Salvador, azul 4299, mantendo a proa. Azul 4299, mantém a proa até 2500 pés, o contato radar estabelecido na decolagem. Após, voe a posição Sanvo para saída Sanvo 1. Mantém a proa até 2500 após voa Sanvo para Sanvo 1, azul 4299. Uno 1160, Gol 1160, desse mantém a 2000 pés, ajuste altímetro 1097, autorizado LS Zulu, pista 28 e chave estabilizada. 2097, chave estabilizada, Zulu 28, 1060, da Gol. Tá, 2796, voo e Aracaju. Aracaju, 2796. Azul Golf Sierra autorizado, decolagem. Pista 35, vento, 250 graus, 07 nós. Salvador, o azul 4299 está livre de restrição de uma centena? Restrição azul 4299. Porto Grupo Serra, decolagem 58, Serra, controle Salvador. 120, décima 8. 208 vai chamar Golf Serra. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia. Oscar Golf Serra, decolou da 35, saída Momo, nossa escuta. Capitão Oscar Golf Serra, contato radar na decolagem, subir e manter o nível 100 via saída Momo. É, atende. Salvador, bom dia, é o da 3179, ponto de espera 528, próximo. Então, 3179, alinha e mantém cabeceira 28. Alinha e mantém pista 28, tá? 3179. Gol 1160, complete final do procedimento de LS Zulu, pista 28, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1160 da Gol. Senhor, 1090, sinal da 28. Então, 3179, autorizado a colagem, pista 28, vento 230, grau 079. Estamos confirmando o tempo até 2500 pés após a decolagem. Vai iniciar a decolagem, está 3169, Gol 1160, continua a aproximação, guardando a pista livre. Pesco botão 60. 3171, nacional unificação via chegada em Pite, décimo até 060, ajuste altímetro 10, 107. Verificou em Pite, 060, 10, 2171. Gol 1160, autorizado, pouso 528, vento 240, grau 059. Repouso 28, 1160, gol. 3179, decola 01, chama o controle salvando 1208. 08. 3179, contato radar da colagem, submantém 300, mantém a proa até 2500 pés, após... saída São João, mantendo a restrição de nível 100. Ok, restrito uma centena, 2500 da curva esquerda, na saída São João, 79. Já é 6319, desse mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro 0097 e informe o final do procedimento LS foi pista 28, passando o serviço 363. Seguinte, descendo para 2500 pés, ajustado com 6763, 11, confirma, está autorizado o procedimento, reporte o aí. Autorizado, achando a minha 319, informe estabilizado. Certo, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Condor 22, informação November. Condor 22, ação de educação, desse mantém o nível 150. Informe quantas milhas irá manter nessa torre. Identificou, desce para 150, mais 10 milhas a gente voa na proa de Sambo. São. O 7, né? 10 milhas nessa proa, o Condor 22, após os desvios, informa o controle para voar a posição OPRI. Ok, após desvio OPRI, então informa o controle, Condor 22. Autorizaria a extensão, uma centena direto ao Golfo Serra? Afirmo, está livre da restrição de nível, cancelada a restrição, subi mantendo nível 100, veio Petrolina. Positivo, direita Petrolina, uma centena, Golfo Serra, aliás. Azul 4299, passa nível 190, chama agora Centro Recife na frequência, 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 2235, 251, azul 4299. Siga. 796, solicita nível 190. Dois sete, mas vem mantendo o nível 170 inicialmente. Autorizado 170 inicialmente, o azul 2790. Prossiga pra torre. Gente, apenas confirmando a matrícula, seria o Charlie Alpha Fox. Alterno 13, 5 decimal 3. 260353, boa. Salvador, tá 3179, solicita desvio proa direita, proa 240, por 30 milhas. Direita, proa 240, está livre. Informe ao término desvio para o controle, tá? 3179. Vamos lá. Reassumindo na proa de Oprim, Condor 22. Afirmo, Condor 22, vê se mantenha o nível 120. 120, Condor 22. Ali é uma Fox, está decolado fora do solo. Sube e mantenha. 190, sobe e mantém. O azul 2790. Atingindo uma centena, tá 3179. Afirmo, tá 3179. Informo o tráfego, posição de 2 horas, 10 milhas, rumo nordeste, passando nível 190, descida ao nível 120. Mantém o nível 100 e aguarda. Atenção. Sim, a gente vai manter. Lá no plano 250 agora. Controle Salvador, bom dia, Alfa, papapá, Mike Romeo Alfa. Confirma a matrícula do tráfego, é Charlie Alfa Tango, Mike Romeo Alfa. Desculpa, papapá Romeo, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox mantém as regras de voo visual a 500 pés, confirme quando possível estimado de pouso, Serra Bravo, Fox Eco. Para Bravo, Fox Eco 40 minutos da presente, se autorizado a acender a mil da presente. Mil pés, autorizado Charlie Alpha Fox Trot, informe 20 milhas afastado de Salvador, confirme o estimado de pouso em Serra Bravo, Fox Eco. 40 minutos da presente. 40 minutos da presente, 1247, sente. Salvador 2171, solicita curvar direito, livrar a formação. Agora 2171, confirma a proa por quantas milhas? Se for repeat, já melhora, senhor. Sete, vou repeat, o 2171. Obrigado. Janela 6391, completo salvo procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 118.95, muito obrigado, 6391. Tá 3179, subi mantendo nível 300. 300, salve 3179. Pode prosseguir na descida do Condor 22? Condor 22, vê se mantenha ao nível 050. 050, 22. Afirmo, reduza para 220 nós, Condor 22. Redução, 220, Condor. Gol 2171, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 0097. Após o pit, vou usar para final do procedimento LS, Zulu, pista 28. Ok, 2 mil pés, o gol 2171, informa que curvou aqui na proa 255 por 5 milhas, ok? Já retorna em pit. Tédio. Homem na proa de moto. Ok. É, já tá passando aqui na proa de moto lá, o 3179. Gente, voando o moto, vai nas coisas do controle. Do pouso pista 28. Voando 90, chame agora o controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. 203, Aracaju, 2796, boa. Condor 2-2, número 2 na aproximação, eu tô radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 080, limite é radial 1-0 do VR Salvador. Esquerda 080, limitado pela 110 Salvador, Condor 2-2. Afirma. Oscar Golf Serra, confirma estimado de pouso em Petrolina. 1333, amigo. Grato, no 333. Torres, é o... aqui é o Oscar Magueta. Prossiga. Acionamento do 4-4. Direcionar, chama o contato. Só para o meu Oscar Magueta. Oscar Magueta. Sala 10, libere a esquerda, chame o solo 121, decimal 9. 219, quando liberar, 6-9, informa que a aproximação até mil pés foi com 10 nós de cauda, ok? Aproximação da pista 28 até mil pés foi com 10 nós de cauda, é isso? Afirmativo, 6-3-9. Gente, graças pela informação, solo 219 agora, Chacão. 219, Condor 2-2, curva esquerda na proa 040. Agora o limite é radial 090 do R Salvador. Esquerda 040, limitado pela 90 de Salvador, Condor 2-2. 3-1-9-2. Canal 3-1-2, autorizado a decolagem pista 28, vento 230 graus, 069, considerando a revisão de manter proa 2500 pés. Afirmativo, decola, manda em proa 2500 pés, 6-3-1-2. Acho que a Mike Echo, né, escutando a... da torre? Afirmativo. Estamos confirmando a linha do litoral até Aracaju? Afirmativo. 247, o controle desconhece de tráfego para informá-lo. Só tem frequência livre. Confirma só quantas milhas afastado de Salvador é a localidade do sul. O senhor prossegue. O Charlie Alpha Fox, caso necessite informação e alerta, retorne essa frequência. Controle desconhece de tráfego, frequência livre. 222 para o localizador com via esquerda na rua 310, informe estabilizado. Esquerda 310, vai reportar estabilizado, 22. Afirmo, 2000 pés, justa última para 2017, autorizado LS, Zulu, pista 28. 2000 para 2017, autorizado Zulu, pode completar o X-Ray da 28? Afirmo, o condutor 22 desse mantenha 2500 pés. Oi, o Serra Victor 363 para final do procedimento. Sente para o 363, descendo 2500, condutor 22. Está estabilizado no Zulu 28, 2171. 22171, não confere, completo o procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 118.95, bom. Controle, bom dia, Chanel 6312. Chanel 6312, contato radar na decolagem, suba e mantém 350, mantém a proa até 2500 pés, após sair da ROM. Ativo, mantém proa até 2500, sessão 350, 6312. Informação, aguardando que está livre. Informo que a última aeronave que pousou reportou até mil pés, recebendo 10 nós de cauda. Ok. Qual o vento aí, por favor? 240 graus, 06 nós. Ok. Oscar Mike Echo, vamos para o saco. Oscar Mike Echo, alinha e mantém cabeceira 17, reportando pronto. Oscar Mike Echo, alinha e mantém cabeceira pronto. Dois zona 71, autorizado pouso, pista 28, vento 230, graus 05 nós. Entre pouso 28, 2171. Qual a autorização de decolagem para nós? Nós estamos aqui. Chama a igreja autorizada a colagem com proa norte, o vento 240 graus 05 nós. Afirmativo, colícula proa norte da norte. Condor 22, completo para o procedimento e LS pista 28, chama agora a torre, na frequência 118.95. 1895 a torre, obrigado, bom dia. Gol 21171, salas 18, libera a esquerda, chamando o solo 12129, agilizando manobras. Sente, livra a esquerda 219, agilizando, gol 21171. Torre Salvador, bom dia, o Condor 22, final do LS da 28, passando Serra Vitor 364, baixa travada. Condor 22, o ajuste no 017, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre, Condor 22. Busque autorizado, pode passar Quebec, Mike Lima. Para ingresso 71, chame Sol 121, décimo 9. Mas não é que eco, decolada 19, chame controle Salvador 120, décimo 8. 120, décimo 8, Oscar Mike Eco. Salvador, Oscar Mike Eco. Oscar Mike Echo, 500 pés, mantém-se em regras de voo visual, ajuste altímetro no 097, confirme se irá manter a linha do litoral, corrijo, mantém a linha do litoral, Oscar Mike Echo, recebe o corredor forte para prosseguir para Aracaju, confirme quando foi possível informar o estimado de pouso. Mike Echo? Oscar Mike Echo? Oscar Mike Echo na escuta da Torre. Oscar Mike Echo, chamando Aracaju, 1318. 71318. Oscar Mike Echo, mantém o corredor forte. Possibilidade de informar o estimado para o ingresso na terminal. Ilhéus? Teste terminal Aracaju. Controle Salvador, bom dia, 1230, informação November, destino 150, em desvios. 1230, sua indicação, vê se mantém ao nível 050, após desvios, informa o controle para a posição boba. Gente, 050, pode voar o Prince, seria ideal pra gente, 1230. Gol o Prince, ó, gol 1230. Trato Prim, Gol 230. Oscar Golf Serra, 5,2 milhas noroeste da Salvador, mantém o nível de voo 1,00. Onde está ingressando agora o espaço aéreo Golf, o controle de conhece de tração informá-lo, para informá-lo, sua frequência é livre. Caso necessite de informação, alerta 12545, alternando 12685 para o centro Recife. 12545, Golf Serra, obrigado, senhor. Dois dois, Saulo, os dois dois, libere à direita ao estacionar a parte militar, frequência livre. Direita ao estacionar a frequência livre, comandor, dois dois. 312, passa nível 160, chama agora o centro resistivo na frequência, 125 decimal. 45, alterna 126, decimal 85. Aí, assista 25, 45, alterna 235, grato, bom dia. Controle Salvador, Oscar Mike Echo. Oscar Mike Echo, controle. Estimando o terminal Aracaju, 55. Confirme, não foi possível copiá-lo. Estimando o ingresso na terminal Aracaju, 55. 71255, grátis de informação. Mantenha-se em raio de voo visual, informe 20 milhas afastado de Salvador. Oscar Mike Echo. Mike Vitor Alfa, autorizando a decolagem do pátio, vento 260 graus 08 nós, você pode para o top. Paulo, proponho alteração na notificação de voo, Mike Vitor Alfa. Confirme, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa vai alternar, ao invés de ir para a direta Serra Índia com Índia, vai aproveitar as 3 horas e 10 de autonomia para sobrevoo próximo ao elevador Lacerda. Gente, aguarda a coordenação controle. Vai aguardar a coordenação controle, está mantendo a proa de Serra Índia com Índia, está presente o Mike Vitor Alfa. Alfa, você me controle 120.8.